que tudo ia ficar assim. Se iludir foi sua melhor opção. Ainda tenho espaço no meu coração pra outro alguém que saiba me valorizar. Fábio Cebolinha, orgulho de ser do Pará. Vai embora, já chega de me enganar com um amor que não vai me levar a nada. Você achou que tudo ia ficar assim? Se iludir foi sua melhor opção. Ainda tenho espaço no meu coração pra outro alguém que saiba me valorizar. Vontade de voltar. Eu tô vivendo e ele não vai me achar. Não.

desculpe desse jeito se não dá. Inventando assuntos pra me elogiar. Para de se preocupar com os meus problemas. Sua vida é corrida, tenho que cuidar. Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô podendo me apaixonar. Super funk vai te acelerar, baby. Esse som é pressão. É a carretinha super funk vai te acelerar, baby. Esse som é pressão. É a carretinha super funk vai te acelerar, baby. Esse som é pressão. É a carretinha super funk vai te acelerar, baby. Agora vem você me dizendo o que fazer. Agora vem você me dizendo pra onde ir. Kennedy, pai, moleque no comando. E DJ Juca Ferreira que tá agitando. Sei que eu mereço. Sei que eu mereço. David Sampley, DJ Emerson, é show. Oh, oh, oh. Baratão das Calcinhas, 13 de maio em Santo Antônio, Belém, Pará. É a